llamado autonomía, alternando zombies, vamos deixar registrado aí, pelo menos autorizado, 6 minutos, vai demorar para o pedaço de gente chegar até lá. É, ok, ciente, eu formei em Flaero naquele momento, vi que ainda estava aguardando, liguei em Flaero para ver se agilizava, ok? 5317, chame no ponto de espera para a decolagem. No baixado travado, 4178. 4178, autorizado pouso, vento 120 graus 8 nós, o altímetro no 0 no 4. Livre pouso, 9 no 0, para azul 4178. GM Recife, frequência 12545, Antônio 2005. Primeiro primário é 12545, secundário confirmando é 12685. Afirmo, é um bom voo, boa noite. Obrigado, controle, uma boa. Ok, após o pouso do azul ali, mantenha, trip 53 no 7. Turno 78, no solo ao 02, livrando à direita, prossiga na Alfa, chame para ataque sua e Juliette. Alfa vai chamar nessa frequência da Juliette, 4178. Trip 5317, atualizada a decolagem da 10, vento é 120 graus, 8 nós. Teve decolagem da 10, 5317. 35317, decolou 04, chama o controle em 098, por favor, e boa noite. 098, obrigado, bom final de semana. Controle, boa noite, 35317, cruzando 1500. Boa noite, 35317, uma 3380, sai da mão. Omo 380. Não, essa informação foi transmitida aqui na 121.5, ok? Não foi aqui da torre a transmissão, não. Ah, desculpa. Na próxima Juliette, então, fazer isso. 4178, ok? Ingresso é Juliette para o portão 01. Juliette 01, obrigado. Bom dia. Ok, para todos aí também. Autorizado, chame táxi, o voo 994, o altímetro no 094. Autorizado, pode para o táxi, voo 994. movimentação nível 300. Restrito 300, 5317. Para João Pessoa, nível de voo 370 pelo Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. O transponder é 5555 e o controle em 119.8. Cotejo. Atualizado João Pessoa 370 via pelo Whisky 58, decola da 10, curva esquerda. Pucca, Caju, na saída, transponder 5555 e o controle 198, é o gol no 896. 896, correto, apenas confirmando a subida Pucca, transição Caju, chamando pronto para o acionamento. Gente, Pucca, transição Caju, chamada para o acionamento, gol no 896. Meia zero meia, aguarde um instante. Guardando no 606. O no 894 tem condição de coordenar com a equipe de solo o recuo da aeronave até a saída do pátio 3, permitindo o push do colega no portão 3? Vai puxar um pouquinho mais pra trás aqui. E ele tem na saída do nosso colega aí, o gol no 994. Ok, agradeço, chamo para o push. Obrigado, 94. O no 606, então autorizado o push, agilizando para iniciar, chame para o táxi, o altímetro no 014. Autorizado, vai contar para o táxi do 606. Chame o centro Recife na frequência 12545. 2545, boa noite, obrigado. Boa noite. 306 com 65 no POV, alternando Fortaleza, 4 horas e 35 para o táxi. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem no 606. Táxi à direita, vai reportar o ponto de espera no 606. Tá livre o táxi, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem no 904. Muito obrigado, bom voo. No 606, autorizado a linha de decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. A linha de decolar 10, 606. Pronto, 994 ali, mantenha no zero. Meia decolou o Zuno 8, controle em 19-8, boa noite. 19-8, boa, no 606. 3 Salvador, boa noite, 9-6 para o pushback, acionamento, portão 5. Autorizado o altímetro no 014, gol no 896. Autorizado, chamando a vantagem, Zuno 8, 9-6. 390, Puka, no 606. Gol no 994, venta de 1, 3, 0 graus com 5 nós, livre decolagem da 1-0. Decolagem autorizada, por favor, Gol no 994. Direto Campina Grande, no 606. Salvador, Uno 896 para o táxi com 123 a bordo, 2:40, alterando Fortaleza. 2:40, 123 a bordo, está livre o táxi. Índia e Alfa até o ponto perto da 1-0, chame pronto para a decolagem. O voo no 896. Livre táxi, Índia e Alfa, para a decolagem, voo no 896. Via 06, chame Recife, da frequência 15, decimal 45. Recife Tóquio 2545, no 6061, boa noite. Boa noite, 96, a linha em decola do Alfa 0, vento 130 graus, ponto 5 norte. Autorizado a linha em decola do Alfa 0, boa noite, 96.